15 deste mês, o Hermano Enciclopédia faz 20 anos. Usando isso como pretexto, na segunda-feira, eu, o João Leitão, que já veio várias vezes ao podcast, e o Nuno Sousa Dias, o fotógrafo que às vezes resiste aos convidados e cujo pai era saxofonista da própria Hermano Enciclopédia, fomos ao estúdio onde o Cá por Casa, o talk show da RTP, é gravado, para eu e o João falarmos com o Hermano José. A conversa está dividida em duas partes, porque tivemos de aproveitar os intervalos da rodagem. Na segunda parte, que envolve também o Cândido Mota e a Maria Rueve, além de o Nuno intervir, houve um problema no microfone do João. Espero que ainda dê para ouvir. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estamos aqui a aproveitar um intervalo aqui na gravação de Cá por Casa. Exatamente. Um dos dramas que vocês que têm, chegar a esta idade que eu tenho agora, vocês na altura perceberão, é que o tempo depois não sobra para nada. Porquê? Porque quando se tem essas vossas idades deprimentes, o tempo livre não tem muita importância. Às vezes é quase um fastio. Mas sabe, agora tenho aqui este dia todo, o que é que vou fazer? Vou ali passear para o Chiado. Não é o nosso caso. Eu tenho uma toalha de praia na mochila. Tem. Trouxe, porque pensei é mesmo, isto vai ser rápido. Isso é sinal de muita inteligência, por acaso. Vai ser. E então, a partir de certa altura, todos, e no caso da minha mãe, então mais ainda, que ela vive dia a dia, tem 84 anos. Mas já na minha idade, cada dia é uma espécie de um shot de vida que tem de ser rentabilizado o melhor possível. Portanto, aquela coisa do tempo para esbanjar é coisa que não se tem, porque mesmo o tempo que se esbanja é importantíssimo. Ontem, por exemplo, tive um dia de dolce far niente, só com sol e piscina e música, e cada segundo contou, foi importantíssimo. E depois no final, ainda no fim do dia, ainda acabei com um maravilhoso espaguete bolognese, a larve, sabes, aqueles que sais a rebolar da sala para a cama. E no fundo é nessas alturas que tu te vinhas quase a quantos quilómetros a zero. Isto aqui, o convite foi por causa dos 20 anos da Hermano Enciclopédia? Sim. O Hermano Enciclopédia é um momento muito curioso na minha vida, sim. Ele apanha 97... O meu auge da minha vida foi aos 40 anos, nitidamente. Está tudo certo. Dinheiro, os meus pais vivos, a Amália com 74 anos, na minha festa de anos, enfim, tudo. Portugal achava que ia ser rico, tudo funcionava bem, tudo se vendia. Eu tenho sempre inveja dessas décadas. Sobretudo esta, né? Uma coisa incrível. E o Hermano Enciclopédia é feito, é encomendado um bocado pelo nosso grande desgosto, porque nós tínhamos um programa televisivo que andava sobre rodas chamado Parabéns, que era um talk show, concurso, com variedades. E a coisa ia andando, mas como tinha mudado a vigência da administração e política, entre o Joaquim Furtado e o Joaquim Vieira, eles quiseram cortar com as programações antigas. Acabaram-nos com esse programa, como da pena nossa. Mas que era um sucesso bastante maior do que a Hermano Enciclopédia, não? Na altura, não tinha sido um grande sucesso ao princípio, depois começou a sofrer com a concorrência, com a SIC, com os produtos da SIC, mais simples, o Big Show SIC e essas coisas. Depois começaram a funcionar. E, portanto, quando nós começamos a fazer o Hermano Enciclopédia, foi sem grande esperança de que fôssemos muito felizes e de que a coisa funcionasse muito bem. Eu já tinha conseguido uma equipa de autores, de jovens autores que se tinham junto, que descamaram depois nas produções fictícias e que fizeram os textos. Eu, hoje em dia, o que faço é, qualquer texto escrevam para mim, eu abro em casa, modifico, deito fora o que não quero, substituo o que não está bem, mando para trás, não há discussões, é uma coisa de ditadura absoluta. Mas costumas mexer muito nos textos? Completamente. E eu os deito completamente fora e faço de novo sozinho. E pago na mesma aos autores. Não há outra maneira. E há coisas que nenhum autor sabe escrever. Por exemplo, Nelly e Dália, nunca nenhuma equipa atinou com aquilo. É um universo tão específico. Agora fiz uma sitcom de 11 horas e meia de ficção, tive de escrevê-la sozinha porque ninguém percebe aquela lógica. Ainda por cima, na cabeça simplificada de um jovem autor heterossexual, o homossexual casado é alguém que não gosta da mulher e que faz preciso sem mais nada. o que está por, o subtexto, não sabem que ele gosta verdadeiramente da mulher. O seu maior desgosto é não gostar de mulheres. Sim. De, enfim, há uma quantidade de coisas que depois se torna a coisa terrivelmente específica. E que me obriga a ter de escrever muito. Coisa que eu não gosto, mas que é bom porque quanto melhor eu escrevo, ou quanto mais eu escrevo em casa, menos trabalho tenho no estúdio, porque não é preciso estar a retificar. Na fase da Hermenciclopédia, nós chegávamos a estar, por exemplo, nos Homens do Norte, eu estava 2 a 3 horas a retificar o texto de coisas que não estavam giras, que não estavam bem. Mas não com... fazia em casa, portanto era um sacrifício horrível. Eles? Com eles, com os autores. Não com os atores, não com os autores. Ok. Os meus autores sempre se habituaram a esta total desrespeito por aquilo que eles escrevem. Foi sempre um caso à parte. E aí é mesmo ditadura absoluta. Não, perco um segundo a discutir sequer. Mas quando fizeste filmes, aí já terias que respeitar. Fiz muito pouco filmes. Fizeste pouco, eu sei, mas fiz um péssimo já... também que não respeitei o guião, mas o guião. Mas... O guião já era mau, mas o filme ficou pior ainda, que era o querido Lilás do Torcimento. O João tem o DVD. Eu trouxe o DVD para autografar. Vou pedir um autógrafo. É um objeto miserável, é. O João nunca viu, certo? O filme podia chamar Junk. Eu nunca vi, mas... Nem não vejas, porque não perdes esse olhar de admiração. Não, paguei 5€ por ele. Parece um bom investimento, nem seja pela conversa. Mas não, tenta não abrir, porque é miserável. E depois... Esse olhar apaixonado com que tu me gratificas. Podes pôr isso na dedicatória. Tá bem, nunca tá vejas. É nunca vejas esta merda. Um grande abraço para ti, mas nunca vejas. Nós, o Michael Caine, quando foi entrevistado, diz uma coisa muito gira. Acho que recebe um prémio ou um BAFTA ou qualquer coisa. E o Michael Caine diz assim: eu tenho a noção que a maior parte dos filmes que fiz são maus. 80% das coisas que fiz são uma pessegada. Mas se eu não os tivesse feito, não teria tropeçado nos outros 20% de coisas geniais que fiz. E numa carreira, isso acontece. Não se pode esperar que tudo aquilo que a gente faz é excelente. Nós temos de fazer muita porcaria. Às vezes não conseguimos fazer bem por razões exteriores a nós próprios. E é no meio das muitas porcarias que vamos fazendo, de repente, que nascem as coisas geniais que estão por meio. Agora está a repostar bocadinhos do Hora H, que foi o meu programa mais mal amado de sempre. Por muitas razões, tinha acabado de sair, de ser arguído de um processo gravíssimo, que ninguém sabia se eu era culpado ou inocente. Tinha nascido jogado fedorento, enfim, só desgraças. E o horário estava sempre a mudar? O horário sempre cada vez pior, porque o próprio canal me odiava. Sim, e rezava no dia em que eu morresse. Esperava que eu morresse. Ou fosse atropelado ou qualquer coisa. E agora, passado este tempo todo, percebes que no meio de muita coisa frágil que o programa tinha, havia muita coisa muito boa, que agora lentamente vai aparecendo na net, nos Facebooks e tal. Portanto, isto para vos dizer que foi preciso fazer um programa 80% junk, para que 20% seja genial. No caso do Herman Enciclopédia, é ao contrário. Eu diria que 80% é muito bom e 20% é assim, porque se juntaram realmente uma quantidade de vontades diferentes. Um estúdio por nossa conta, com uma espécie de uma budget ilimitado para cenários, para perder tempo, estávamos uma semana inteira a gravar, uma concentração de talentos que na altura não sabiam que eram tão bons. Eu só percebi que o José Pedro Gomes e o Miguel Guilherme eram tão bons anos mais tarde. A RUEF já sabia que era, claro. A RUEF está no princípio do seu amadurecimento como atriz, muito boa. O Monchique também a ajudar-nos no princípio. E, portanto, juntou-se ali um talento grande. E foi um programa geracional. Tínhamos plateias verdadeiras que iam assistir, de putos, 16, 17, 18, passou a ser uma coisa deles, aquela geração. Eu tinha 9 anos e aquilo marcou-me a sério. Filhos. Sim, eu não tenho bem, mas devia ter 12, 14, 15. E nós tínhamos muita gente dessa geração que era muito militante do programa, e foram eles que puseram o formato, que ele nunca foi um êxito de audiência. Pois é. Na altura já assim que estava na eu na altura não percebia isso. Eu era. Era na minha era cabeça era. Pois, na minha cabeça também. Sim, e eu achava. Eu não sabia que estava tão bem, eu na altura achava que já estava até um bocadinho cansadote. Agora esta distância percebo que estava ótimo. Mas nós, quando estamos a viver os momentos, nunca sabemos dar o verdadeiro valor do momento em que estamos a viver. que é o grande drama da juventude, repito. Se a juventude soubesse que bom que é ser-se novo, era eternamente feliz, não tinha angústias. E, no entanto, há jovens que se matam e que vivem infelicíssimos. Por outro lado, se não fosse assim, os velhotes não tinham qualquer compensação de ser velhotes. Pelo menos a vantagem de ser velhote é saber a importância que é estar-se vivo. Como Lili Canessas, de resto, também explicou a certa altura que estar vivo é ao contrário de estar morto. Depois, ainda em relação ao Herman Enciclopédia, houve algumas coisas que me surpreenderam, como ainda a capacidade de pôr as pessoas, o país inteiro, a repetir catchphrases, como no Não Havia Necessidade e outras coisas do género, que eu pensei que fosse a última altura. Depois ainda tive, ainda consegui repetir isso nos anos 2000 com a Nélia Hidália, com as resmas de gajas e esta gordurosa e isso tudo. Hoje em dia, que eu acho que já o tempo de pôr um país inteiro a repetir frases é uma coisa do passado, porque a informação é tanta e tão variada que já ninguém... No fundo é um bocado como a indústria pornográfica, não é? Eu, quando era pequenino, havia uma revista muito boa que era a Gina, a gente comprava uma Gina para se autogratificar, e o nosso universo erótico tinha aquelas 15 páginas. Eram as nossas melhores amigas e amigos. Estavam ali fechados naquela revistinha. Agora qualquer puto chega a qualquer telefone, põe meia dúzia de palavras e faz um search e tem todo o tipo de mulheres e animais, golfinhos e dildos, enfim, o que for preciso. Eu acho que com a informação televisiva e com os programas o processo é o mesmo. A diversidade é tanta que nada é verdadeiramente importante. As coisas são importantes durante 2 dias, são pontualmente importantes. Olha que giro o último filme do Woody Allen. Olha que engraçado aquilo que o Jimmy Fallon com não sei quantos, fez com não sei quantos. Olha que divertido esta ideia que estes tiveram. Durou uma semana. Sim, é tudo muito mais rápido. A quantidade de televisão que eu consumo é absurda. Consumo mesmo muita. E nós consumimos. Inglesa, americana, sim, nórdica. E pior que isso, nós consumimos. Eu consumo. No outro dia estava a ver. Estava a rever os textos. Estava a ver um programa de televisão. Via YouTube. A recuperar uma coisa antiga. O que é que era? Via Apple TV. São umas coisas divertidíssimas. Uma coisa chamada Hollywood Palace. Uns programas de variedades típicos. Com stand-up, com música, com Judy Garland. Enfim, okay. Maravilhoso. Televisão dos anos 50 a cores americana. Sim. A ver o meu... A rever os textos com um quadrado aberto com o noticiário. Para ver se havia alguma coisa de jeito. E... ainda a ver coisas do Instagram no meu telefone. Portanto, eu estava a fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Com a maior normalidade. Isto é uma coisa impensável. Sim. A gente, antigamente, sentava-se para ver um filme. E tínhamos de estar, não nos podíamos levantar, não havia hipótese de voltar a ver. Ele ia passar naquele momento. Eu lembro que ver os Monty Python na RTP2 era um momento religioso para mim. Era como ir à missa. Um católico vai à missa e tem de ser mesmo naquela altura. Dava aquelas horas na RTP2 e... minha vida parava. Ou ouvir um programa com a locução do Cândido Mota, chamado Em Órbita, que dava na rádio comercial às 7 da tarde, que era o único programa que trazia os discos diretamente de Londres e que nos apresentou tudo que era música importante na altura. O Peter Paul and Mary, os Bee Gees, tudo que de novo saía, ouvia-se naquele programa, que era também uma religião. Imagina a diferença para os tempos que vão passar. Mas eu ainda sinto isso com festivais de cinema e com concertos, sinceramente. Mas isso é e ver um espetáculo, eu ainda sinto isso. Só o espetáculo é que mantém isso. Por isso é que a minha felicidade eu reencontrei nos espetáculos ao vivo. Que é a única vez que eu sinto que estou a fazer realmente objetos são únicos. E irrepetíveis e com pessoas que estão a dar valor àquele momento. Existe. Eu sinto isso no cinema também. Eu ainda sinto a magia de ir ao cinema. Sinto mesmo. És um espírito antigo, portanto. Sim, mas... eu fico contente. E festivais de cinema, especialmente, sinto isso. Que há uma sensação de comunidade e estamos lá todos a ver um espetáculo ainda que ainda não estreou. Mas só fazes isso com o Atel X, não? Não, faço com... Bom, antigamente isso que tu sentias nos festivais de cinema, a gente sentia com tudo. Sim. E a gente dá fora, ai. E ver não sei o quê. Eu ainda tenho memórias de... pré-internet, não havia pornografia, e havia uma oficina de carros a caminho de casa dos meus pais, em que se eu apertasse os cordões no sítio certo, conseguia olhar pela janela e ver maminhas. Ah, que maravilha. Eu lembro da primeira revista. Postas de maminhas. Eu apertava sempre os cordões naquele sítio. A primeira revista que eu descobri do meu pai com maminhas, fiquei completamente doente. Nem sabia que os mamilos eram tão grandes. E depois houve a tal revolução da revista Gina, a seguir ao 25 de Abril, que era uma revista onde se via mesmo relações sexuais fotografadas. É que eu não tinha isso. A minha foi, era aquela oficina naquele ângulo específico enquanto eu apertava os cordões. Era... E foi talvez a fase mais erótica da minha vida. Foi, no meu caso, com a revista Gina. Não, mas eu depois tive internet com 13 anos. Ah, foi mesmo a tempo. Exatamente. Sim, o timing foi perfeito. Estava a ouvir essa conversa da rádio, do Árbitro. Eu descobri que há várias coisas do Herman Zapp que agora estão no YouTube, sim, com pouquíssimas views. E então há uma coisa que eu adoro, que é o Taras e Manias, que é as entrevistas do João Simão, e que tem algumas personagens que depois transitam para o Herman Enciclopédia. Eu acho que também passou no Herman Zapp quando era do Parabéns, que é o Joy Cardoso, que é o... Pois é, o como maravilhoso. Estás sempre a falar disso, Eu adoro, Joy Cardoso é dos meus nomes falsos favoritos de sempre. Joy Cardoso é perfeito. E Sanita Girofle também aparecia aí. Que é também aquele nome. Também com o Zé Pedro Gomes. Sim. Zé Pedro Gomes. E eu a fazer realmente muito bem aquele programa inenarrável que o Marco Paulo fazia. O Tenho Dois Amores. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Sim, sim, sim. E já claro voltamos à conversa. Continuando a falar de Taras e Manias. Obrigado por terem vindo. Ou como se diria nas casas de putas, muito obrigado por terem vindo. Estamos a falar do Herman Zapp e do Taras e Manias, que também tinha uma coisa que era o Jorge Pima Marreta, que era uma paródia do Jorge Lima Barreto, que não era uma figura propriamente muito conhecida. Não, no fundo. E eu percebo mais facilmente fazer essa paródia na rádio, que era um espaço mais curto e era diário, acho que não. Ou pelo menos era mais, sei lá, tinha uma abertura maior para experimentar coisas diferentes. Há uma frase do Woody Allen que eu gosto muito que diz: desde que uma pessoa perceba, sim, já valeu a pena. Agora vou-te dar um exemplo. Tivemos ali a gravar uma promoção para a próxima semana e o chefe é o Carlos Capote. E o Zé Manel... Ah, o autor do livro, não sei o quê. Não, esse é o Truman Capote, sim, que é o primo. Para o universo que vai ver este spot, isto não quer dizer rigorosamente nada. Mas bastam 3 ou 4 pessoas, de repente, que estejam a trabalhar e que façam zapping e que passem por aquela promoção, e já valeu a pena a pequenina chamada. E toda a minha... Eu acho que isto me foi inspirado um bocadinho pela lógica dos Monty Python, que foram os primeiros a fazer em Inglaterra. O programa para eles foi muito engraçado. Quando lhes foi encomendado o programa, eles contam ao John Gulis com muita piada que, quando foram ter a primeira reunião com o diretor, eles não faziam ideia do que é que queriam fazer e inventaram um programa ali à mesa. Depois aparece não sei o quê, depois não sei o quê. Bom, está bem, então faça. É exatamente o Matt Groening dos Simpsons. Ele tinha uma reunião para fazer o pitch daquilo e está na reunião, desenha uma família. Pronto, olha, é isto que eu quero fazer. E é assim que estão os Simpsons. É muito giro. E eu já tenho, não te vou dizer quais, mas já tenho projetos maravilhosos que foram aprovados in the spur of the moment. Alguns deles estão a decorrer, por isso eu não vou confessar quais. Porque não me convém que o cliente sonhe que foi uma coisa feita nos 75 segundos. Não. Mas, portanto, essa história do Lima Barreto é nitidamente isso. É... Vamos fazer para nós. Se alguém apanhar o comboio connosco, melhor. Isto nos anos 90 dava uma certa alegria de não haver concorrência, portanto as pessoas eram obrigadas a ir atrás de nós. Hoje em dia, com a concorrência, é terrível, porque obviamente, se tiver tudo a ver o preço certo com o Fernando Mendes ou uma novela prime time da TV ou da SIC, se tu de repente fizeres uma coisa cheia de referências alternativas e diferentes, enfim, tens hipótese de ser fortemente penalizado em termos de audiências. Por outro lado, os tempos atuais que fazem com que o nosso passado venha ter connosco através do YouTube, das memórias e dos outros meios da net de guardar imagens, tem-me dado uma sensação muito original, porque há imensas coisas que eu lembro na altura fiz só por mim próprio e que não quis que corresse mal, para eu não me sentir mal comigo próprio, porque o único critério era esse. E passados estes anos todos, ainda bem que o fiz, porque as coisas sobreviveram ao tempo. Mas há exemplos. O querido apenas nosso de linha é com certeza um exemplo disso. Que é, eu acho que é, não é a tua conta favorita, ou foi o que te fez gostar? É. É a minha também. É uma das minhas coisas favoritas. É. O que nós linha é. Está montado em cima de 2 anos de crónicas de rádio diárias. Portanto, ele é muito rico de ideias e de texto. Solitárias, escritas por mim, porque eu na altura não tinha colaboradores. Mas, portanto, foi um one shot, porque eu nunca mais voltei a ter 2 anos de pregriões preparados. E depois tinha também atores maravilhosos e ainda arranjei aquele fantástico Cante Castro que faz o mal da fita. E, portanto, e há coisas que me impressionam. Isto é horrível falar, advogar em causas próprias, mas o timing desse programa, com 20 e tal anos, continua mais atual que os timings dos programas de humor que são feitos hoje em dia. Aquilo envelheceu bastante bem. Até aconteceu uma coisa giríssima. Havia uns projetores de vídeo, quadrados, porque não havia ainda DVDs nem LCDs, não havia LCDs nem ecrãs planos, eram ainda redondos. De televisão. Mas havia uns projetores quadrados de imagem e nós encaixámos um num cenário de informação, então dá a sensação que já havia LCDs. Até nisso o programa é moderno. Tu só desconfias porque realmente fomos todos ao Pitangui e ficámos 20 anos mais novos. Eu estou lindo, a Ana Bola está fantástica, a São José está uma jovem, enfim. O Cante Castro está vivo. Mas o que é que... De que é que... De que é que... Eu não sei se devo tratar por tu. Você deve, deves. Por tu. O João diz que assume sempre que trata toda a gente por tu e depois alguém pode... Mas lá está, o João... Só me corrigiram uma vez. O João é lascivo, que eu digo. Mas sabes, só me corrigiram uma vez e... Fui um gajo num bar. Ai! E me corrigiu. E fui mesmo sair a pensar que era uma piada. Ah. E depois... Depois comecei mais a ouvir e ele disse, não, por favor, trate-me por você. Categoria. E eu continuei a tratar por tudo e passado 2 minutos ele disse, não, está-me a fazer desconfortável. Quando eu tiver um bar, vais ver onde, se não, estou a brincar também a tratar-me por você. Não sei, parece-me desnecessário, E o inglês é maravilhoso. E o espanhol sim, também. Sim, o inglês é ótimo, não é preciso perguntar nada a ninguém, é só falar com as pessoas. Ninguém está tipo, será que eu trato a ser pessoa? É verdade. Eu quero te dizer que amo você. É verdade, no Brasil ao menos dá para tudo, é verdade. Não, mas o que é que há bocado estavas a dizer, que continua a ser estranho, estavas a dizer que estás sempre a ver coisas diferentes e a maior parte dessas coisas são antigas, não? Coisas no YouTube. Tipo, sim, eu gosto. Há algumas atuais que eu vejo com algum prazer. Por exemplo, os atuais talk show hosts são muito engraçados. Eles põem sempre shots de algumas partes no YouTube, o Fallon e os outros. E é uma outra coisa muito, muito bem apanhada e muito gira que eu gosto de ver. De resto, fascina-me toda a criação artística, humorística. E dos anos 50, 60, 70. Porque, para já, há coisas completamente atuais e que formaram as gerações vindouras. O Johnny Carson, por exemplo, continua a ser o mais moderno deles todos nos talk shows. Mas o Don Rickles, que tem agora 90 anos, fazia a primeira parte do Sinatra. Há um comentário muito simples sobre ele, do Peter Landis, é o Mr. Warmth. Mr. Warmth, exatamente. O Don Rickles, para mim, espanta-me cada vez que o vejo e adoro a lógica dele e o pensamento. Mas já o viste ao vivo? O Don Rickles viu ao vivo sem ser a trabalhar. Um dia que eu fui a Las Vegas entrevistar o Elton John e fiquei excitadíssimo que eu estava na mesma sala de jantar e quem ia comigo não sabia quem era. Então fiz uma figura de parvo que era tal. E o Don Rickles disse, o resto da equipa, quer lá saber do velho, pá, almoça, mas é... Mas fui cumprimentá-lo e dizer-lhe o quanto gostava dele. E ele foi surpreendentemente simpático. Mas aquela simpatia que eu também tenho quando vem ter comigo, quer dizer, é uma simpatia técnica, porque nós não temos depois, na prática, capacidade de nos lembrarmos das pessoas todas. Agora tive a Vila do Conde antes de ontem. Conheci gente amorosa, sei lá quem são já, não é? Se vir amanhã já não sei. E uns já tinham estado há 5 anos no mesmo teatro e diziam: não se lembra de mim? Não, querida, não estou a ver. Então estive aqui com o meu filho, era mais 5 anos mais novo? Não me lembro, querida. Às vezes finges que sim. Ah, lembro perfeitamente. E não me correu mal isso? Houve uma vez que correu mal. Sim, porque depois quando eles começam. Têm piadas, quando eles começam a desenvolver o assunto, eu depois penso, não vale a pena estar a disfarçar. E depois volto atrás, olha, isso é assim, na verdade não me lembro nada de si, pá, eu estava só a tentar ser simpático. E você, em vez de ter a generosidade de ficar calado, ainda está a fazer mais perguntas. Portanto, agora, deixe-me. Eu tenho um disjuntor que dispara. Eu sou simpático até à exaustão. Sim. A partir dessa altura, o disjuntor dispara e depois quer basicamente que o mundo se foda. Eu estou a me lembrar disso por causa de Vegas. Neste comentário, o Bob Newhart diz que Las Vegas era muito melhor quando eram os mafiosos a mandar naquilo tudo. A John Rivers, que eu adoro e que eu conheci, sim, também pessoalmente, um ano antes de morrer, à porta do apartamento dela. Ok. Também encantadora, mas essa achou-me mesmo piada, eu acho que também por outras razões. Okay. Eu estava muito bem vestido e estava bem penteado, e ia almoçar no Cipriano, e ela deve ter achado que eu podia ser um petisco comestível, e como sabes, a líbido move montanhas, não é? E então tive um bocadinho à conversa, entre a entrada dela e o limusine. Ela tem, um dia disse uma coisa maravilhosa numa entrevista. Porque pedem-lhe para dar conselhos aos jovens humoristas. E ela disse: olha, a pessoa mais encantadora que eu conheci era o mafioso. Que as pessoas da máfia são amorosas, dizia ela. Quando gostam. Porque quando não gostam, tendem a ser desagradáveis. Mas quando gostam, são amorosos. São do jeito de pessoa a dizer: ai que bonito o anel. Gostas do anel, fica com ele. Ai que relógio tão lindo. É teu. São muito queridos. E ela tinha um grande amigo mafioso, dono de um casino, com quem ia muitas vezes jantar, e que lhe deu este conselho maravilhoso. E é que eu acho que se aplica a todos nós. Nós devemos usar sempre duas palas como aos cavalos à volta dos olhos. Não olhando ao lado, olhando sempre para o nosso próprio foco. Para aquilo que nós queremos atingir. Seja humanamente, seja profissionalmente, seja o que for. E não estar obsessivamente, como estamos sempre, a olhar para o vizinho. Que é a coisa que nos dá desconforto, que nos tira energia, que nos põe em causa tudo. Pontualmente, ok, queres estabelecer uma cotação do teu trabalho, tiras as palas e perguntas quanto é que se está a praticar no mercado, quanto é que o frontal leva, como é que é aquilo, depois voltas a pôr as palas, segues o teu caminho e não estás obsessivamente a pensar no outro que está mais novo, o outro que ganha mais, o outro que tem mais sucesso, o outro que fez mais espetáculos, e estás a provocar um tipo de infelicidade que te esvazia e que te tira o foco. Aparece um conselho um bocado lapaliciano, relativamente desinteressante, mas se pensares bem, não é nada. São demasiadas as vezes que a gente não tem palas ao lado. Nunca foste assombrado por síndrome de impostor? Sentires que é uma coisa que eu pensava que ao fim de 10 anos desaparecesse e está igual, que é, eu oscilo entre total e absoluta confiança nas minhas capacidades e total certeza absoluta de que sou um impostor e que a qualquer altura vou-me apanhar e que na realidade eu não tenho talento nenhum e não faço puta ideia do que é que estou a fazer. Eu oscilo entre as duas sempre. Hoje em dia menos, no meu caso. Eu vou dizer porquê. Porque eu evoluí tecnicamente tanto que tenho vários testes internacionais em que eu sento-me ao piano, começo a dizer coisas, começo a interagir com a comunidade, passado 3 minutos sou o main event do sítio. Portanto, comecei vezes demais a perceber que eu sou mais do que só um miúdo com sorte. Tenho realmente qualidade artística que me poderia levar a ser importante noutro país qualquer, inclusive nos States. Quando fui há 25 anos, quando fui fazer os 25 anos da Disney, com a Ruth Rita, apresentei uma sessão da Roda da Sorte na América e tive tanto sucesso as minhas brincadeiras que o produtor Merv Griffin queria que eu fizesse as férias do Pat Sajak, que eram 15 dias. O Pat Sajak, quando soube, não só cortou relações connosco todos e foi-se embora, como proibiu que isso acontecesse, porque se sentiu ameaçado por mim. Falava línguas, porque era giro, porque era novo, porque tinha muita piada, porque estava cheio de confiança e portanto Isto faz com que... E a gordurita que eu já não tenho. E a gordurita. Isto faz com que eu cada vez menos tenha momentos de sentir que sou só um bluff. Duvido que o Pedro seja que tenha um episódio que tenha sido tão mítico como o da caçadeira, do casaco. Não tenho certeza. Tem a felicidade de ainda estar no ativo. Sim, sim, eu sei. Ele e a menina, que ficou muito minha amiga, muito querida, que ainda me mandou uns postais e umas coisas, que era a Dana White. E... Vanna White, eu não sei, tem um nome assim deste género. E o concurso lá continua na América, agora com letras eletrónicas. Ela passa, faz assim com a mão e elas ping, ping, ping, vão acendendo. Olha, era, mas também começa ali a estar que fazias a roda da sorte diferente de todas as rodas da sorte do mundo inteiro. Sim, ela foi na altura, foi um case study de como se esperava que ninguém mais fizesse, porque subvertia o. Eles permitiram que fosse assim em Portugal. Era um pequeno país e era engraçado, e de outra maneira não teriam permitido. Eles próprios autores não teriam permitido. Eu lembro do Cândido a rir-se muito nesse episódio da Caçadeira, quase como quem não acredita. Esse episódio é mítico, e se fosse agora tinha pelo menos 4 processos de crime. Foi o outro, não? Ah, é. Olha a Maria. Olá, boa tarde. Polémica com isso? Houve algum sururu, mas nada do que aconteceria agora. Sim, agora seria. Eu teria o Ministério Público no dia seguinte, estava. Censura, agora há o Facebook, não é? E há a voz da gente. E é muito pior do que tudo isso. Nós vivemos numa. Vivemos numa falsa democracia, não é? E as pessoas só descobrem. Quando descobrem que a democracia não é verdadeira, é sempre tarde demais para elas. É muito giro. Um bocado como aquela história dos judeus que. Quando eles começam a aprender, havia os judeus ricos que moravam no Kufelsdamm em Berlim e que eram muito acarinhados pela malta do Partido Nacional Socialista e precisavam do dinheiro. E quando começavam a ver os outros judeus a acontecerem as coisas, como não era com ele, não se preocuparam. Depois foram lá à casa prender-lhes os criados e eles também ainda não se preocuparam. Depois prenderam os vizinhos, também não se preocuparam. Quando foram buscá-los a eles próprios, começaram a perceber que deveriam ter agido com maior antecedência. E Portugal vive nesse limbo. Todos nós achamos que vivemos num Estado de Direito. E quando acontecem desgraças ao vizinho, não foi a mim, foi ao vizinho. E depois, quando acontece com os próprios, ficam espantadíssimos. Temos o exemplo do Sócrates, não é? Sócrates passou todo o processo Casa Pia a explicar às pessoas que tivessem calma, que o sistema funcionava e que as coisas não estavam assim tão desorganizadas como imaginavam. E que havia que haver paciência. E agora tocou-lhe a ele. E com muito choque e muito espanto percebe, começa a perceber o que é que aconteceu também. E que a magistratura era. Uns anos antes. Mas isto é um assunto demasiadamente perigoso para todos nós, portanto proponho que saltemos. Para mim não é perigoso. Para mim também não, acho. Acham você? Acham, o drama é esse. É como os jovens judeus que achavam não foi comigo, foi com os outros. Portanto, para mim não é perigoso até um dia acordarem com um coisinho às riscas. Convidados a irem tomar um duchezinho de gás, de ciclone. Então, John Rivers, como as outras pessoas dessas, ícones dessa? Conheci imensa gente, fantástico. Eu fico num hotel em Nova Iorque há muitos anos, que curiosamente é quase o sítio onde ficam as pessoas importantes. Porquê? Ele fica na 55 com a 5. Há um hotel muito famoso que é o St. Regis, onde ficava toda a gente, a Judy Garland, e é muito histórico, é muito bonito e é fantástico. E precisamente em frente fica um hotel muito discreto chamado Peninsula, que custa o mesmo que o St. Regis, mas é discreto. E portanto... Toda a malta importante de Los Angeles que veio a Nova Iorque fica ali. A quantidade de gente que eu conheci nos corredores. A última figura com que eu tive no corredor a falar 15 minutos foi com um senhor de idade chamado Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos. Com as seguranças muito chateadas, à espera. A pessoa que estava comigo muito chateada olhar para o relógio e dizer: então, vamos almoçar ou não? Sempre ultra sorridente, não? Ele amoroso, é Portugal, são muito cultos, claro. Um dia vou jantar a um restaurante, o barman era português, e diz-me assim: ah, mas José, importa-se que apanha ao lado da mesa do Kissinger? Ele está sozinho e você é boa companhia? Pode ser. No da Cirque. Onde já tive eu 3 horas à mesa com o Kissinger. A falar de tudo. E mais tarde encontro no Concorde, no avião que já não voa. Tanto a minha vida está pejada de coisas dessas. Talvez a mais gloriosa, se eu tivesse de fazer um bocadinho de filme, é eu chegar ao meu hotel e ter o barman dizer-me assim: vou-lhe pedir uma coisa que me custa muito pedir-lhe, mas se não se importa de não interagir com o Woody Allen que está ao bar, porque ele não sente-se desconfortável. Eu disse: claro que não. Estava completamente vazio o bar e eu sentei-me, mandei vir umas cucumber sandwiches. E de repente diz ele: are you alone? Yes, yes. Do you want to keep me company? Yes. E lá fui para o bar sentar-me na esquina. Ele tivemos blá blá blá e depois comecei a falar com ele daquilo, da única coisa que eu queria falar, que era de música, do seu clarinete e do seu conjunto e da música dos anos 20. Queria tudo menos cinema e humor. Artistas e humor. Também tenho uma cena dessas no ano 2000, mas isso foi uma semana inacreditável em Los Angeles, em que na mesma semana, isto parece mentira, mas eu vou dizer, na mesma semana ajudei o Billy Wilder a atravessar a rua. O Billy Wilder? O Billy Wilder. Ele morreu pouco depois, não? Pouco depois. Estás a reparar o padrão aqui das pessoas morrerem pouco depois de estarem com ele? Sai de uma loja chamada Iceberg. Quem é que vai entrar? Larry King. Por acaso tenho uma fotografia disso. Essa ainda... Diz-me o Larry King. Mas pode ser uma janela de 15 anos. Are you alone? Are you alone? No, I'm with 2 friends, but... do you want me to keep me company? Would you mind? Let's go and have a coffee at Beverly Hotel. Estava lá a fazer tempo para entrevistar a Paula Jones. Que era uma tipa que tinha sido presa porque se tinha recusado a testemunhar contra o Clinton. Exatamente. Sim, sim, sim. Nessa mesma semana, sento-me ao lado da Holly Hunter, num restaurante japonês, e no dia seguinte almoço na mesma mesa com a Drew Barrymore. Lobster com spaghetti. Foi uma semana inacreditável. Pena não haver telemóveis, porque as fotografias que tenho não são tantas como gostaria. E por aí fora, não é? Tenho outra cena maravilhosa, dramática, dramaticamente maravilhosa. O Sting, quando cá veio, ficámos com uma relação simpática, gentil. Ele convidou-me para assistir à gravação ao vivo de um DVD dele em casa dele na Itália. Não? Na Itália. Que quando eu cheguei com o nosso L de ligação, que era, na altura estava no Universal, que era o Tose Brito, metem-me num hotel lindo em Florença, eu ligo a televisão, ligo a CNN, lindo, um dia de lindo sol. Estava a dar o 11 de setembro. Estavam a entrar aviões para dentro das torres. E no dia seguinte tivemos o tal jantar e tivemos o tal espetáculo debaixo daquela carga, que está em DVD. Sim, sim. Debaixo daquela carga dramática de 11 de setembro. Mas foi um privilégio jantar naquela casa maravilhosa. Acho que era por causa disso que eu vi em Itália. Porque isso foi falado na altura e as imagens saíram e tal. Foi na Toscana, numa casa absolutamente linda. Ele tem... É um castelo, não. É uma casa típica, grande, daquela zona, deslumbrante. Uhum. Cheia de pessoal, cheia de vinhos, cheia de terras. Aliás... E ele com o seu alaúde, não? O Sting... Não, não. Com a sua viola baixa antiga. O Sting, de resto... Ele é um bocadinho, eu revejo muito nele, porque ele faz o que eu faria se fosse artista internacional. Trabalha muito para ganhar muito, para poder gastar muito. Deve ser dos artistas que têm vidas mais caras que eu conheço. É? Porque além dos castelos... Ele tem uma casa em Malibu, que está sempre disponível e preparada. Tem o seu castelo inglês. Tem a sua casa na Toscana, que emprega 30 e tal pessoas. E tem o seu... Gulfstream sempre disponível para andar de um lado para o outro. Portanto, o que ele ganha, nós... gasta ao limite, porque ele tem uma vida caríssima. Nós... Pior que ele, talvez só o Elton John. Passando o exemplo português, nós fomos ver o Eddie Izzard há poucos dias. E eu fui jantar. Estamos aos quatro, na verdade, não é? Exato. Quatro pessoas. E fiquei com uma ideia de. Estou muito mal a ver isto. Eu só sei porque o João depois disse que ficou. Mas quase ninguém estava. Ou seja, vi muita gente da comédia cá em Portugal e quase ninguém a pagar os bons bilhetes. Vi muita gente a pagar bilhetes para trás. E fiquei a pensar porquê? Porque a maioria dessas pessoas faz bastante mais dinheiro que eu. A verdade é essa. E porque fiquei mesmo a pensar genuinamente porque é que não havia mais malta com bons bilhetes lá. Eu acho que não há. Fiquei com a ideia que o pessoal cá não consome muito o pessoal de comédia. Cá não tem hábito de consumir muita comédia internacional. Então, nunca não sentes isso? Sinto. Não estou a dizer dos gigantes. Sinto, estavas lá. Sinto essa. Eu só viagem executiva. E tu não imaginas as reações adversas que eu tenho das comissões internacionais, das festas de portugueses, geralmente. Mas, executiva, mas tem que ficar falando de tal e vieram turista, mas porquê executiva? Eu disse, epá, sabes o que é que eu agora faço? Dê-me o dinheiro da turística, que eu depois eu compro os bilhetes. É-lhes menos doloroso pagarem um caixa alto e comprarem os bilhetinhos de merda do que comprarem bons bilhetes e pagarem menos. Sentem-se vilipendiados. A quinta essência disto foi um dia em Londres, que eu não quis ficar num hotel rata de cano onde todos ficavam, ao pé de não sei de onde, do Stratton Common Park, e disse, pá, dê-me o dinheiro que eu fico num hotel perto de onde eu costumo ficar. E fiquei num hotel sem história nenhuma, que é o Sheraton Park Tower, que é um cilindro ao lado do Harvey Nichols, ao pé do Harrods. E quando me deram um envelope com o dinheiro que, equivalente à pensão onde toda a gente tinha ficado, os outros portugueses, dava mais 50 libras por noite do que eu pagava no hotel. Este atavismo é uma coisa vigente. Portanto, não vamos para a primeira fila, não. Vamos comprar mais cá atrás, não vamos gastar esse dinheiro todo para ver um artista. Mas depois vão ser. Não, mas se for preciso, vão à noite gastar 60 euros na ceia. Sim. Isso já não se discute. Se for preciso, até mandam um vinho caro. Isso é uma coisa muito estranha, muito nossa. Mas também nesse caso, eu calculo que em 40 e tal anos de feira. E de comédia, nunca tenho ouvido, ou seja, raras as vezes que houve um espetáculo tipo um artista do nível, não é do nível da estatura do Eddie Izzard a fazer aqui, um espetáculo de comédia, stand-up, se calhar nunca houve, que eu saiba, nunca houve. Não, eu acho que a maior parte das pessoas não perceberam o que é que estava a acontecer. Eu percebi muito bem porque da antepenúltima vez que tinha estado em Nova Iorque, ele tinha escutado 5 noites no Radio City Musical. Que era ele, quem? Eddie Izzard. E porquê que achas que não há mais malta assim de stand-up a vir cá, internacional? Tipo, porque isto foi. O Luís por exemplo. Bem, eles são... O Luís seria, não digo um problema atlântico, mas o dois coliseus muito facilmente. Mas eles se calhar acham que as pessoas... Têm muito medo. E os organizadores também têm medo. Porque não é música. E quando as coisas não são música, têm medo, não é? Como o Eddie Izzard encheu muito facilmente. Relativamente foi preciso falar-se na comercial nisso, chamar a atenção, foi preciso o Ricardo Espreira e o Marco explicarem o que é que se tratava. Depois a parte final da sala foram os turistas, os ingleses que lá estavam. Portanto, não é tão líquido assim. Pois, ele não enchia, se calhar não. Não, ele não é tão conhecido. Ele não é o Ricky Gervais, percebes? Que até uma popularidade já. É mais mas achas conhecido. Que os Gervais enchiam no Atlântico? Talvez enchesse. A Coliseu enchia, de certeza. Enchesse, com a malta nova vindo do país todo, sim. Uma boa promoção. O João estava a dizer que tinhas visto o Eddie Izzard quando ele ainda não era conhecido? Estavas a contar isso? É verdade. Tinha em Londres, num contexto qualquer que... Já não me consigo bem lembrar qual, porque o meu passado fica já muito blurry. Mas com ele completamente vestido de mulher. Sim. Com saltos altos. E um vestido de mulher muito, mas muito feminino mesmo. Sendo que ele depois não era nada de feminino. Foi isso que eu achei original. Não achei nada de feminino. Nem sequer tem fascínio pela temática gay nos espetáculos. Ele diz muitas vezes de brincadeira, I'm a transvestite. Assim, action transvestite. Exatamente. Mas na verdade, ele assume-se como transgénero agora nos últimos anos. Sim, mas na verdade. Porque existe o termo. Porque quando ele se assumiu, não havia esse termo. Eu tenho lá definido muito, muito pouco presente, é muito curioso. Que ele diz aquela coisa que está entre os filmes de ação e anúncios de maquilhagem. É verdade. E é verdade, aquilo não é mentira, ele é mesmo. Ele faz-me lembrar. É uma espécie de Maria Rueff ao contrário. Eu acho que a Rueff só não é lésbica por um género. Tem tudo para ser lésbica. As lésbicas, todas as mulheres lésbicas que eu conheço, saltariam de bom grado para cima dela. Ela tem imensa força física, é uma tipa muito enérgica e depois adora homens. A minha melhor amiga também joga futebol feminino, faz boxe. A mãe perguntou-lhe se ela era fofa um dia. Adora pilas, portanto também não é. E eu acho que ele é o fenómeno ao contrário. Que é raro. Mas... E agora falei com ele, a seguir ao espetáculo, depois. Estive a falar com ele um bocadinho. E consubstanciei esta tese. Ele estava pintado e com as suas botas de salto alto. E é um tipo completamente desprovido de qualquer purpurina alternativa. É uma coisa. É um case study. Eu disse isto. Lembro de Kenny Everett. Lembro vagamente, sim. Esse gajo fazia-me travesti nos nomes de gajo. Era um gajo fazendo gajo. Era. E não era gay. Era um e é engraçado. Que... E há o David Walliams. Se bem que o David Walliams eu não acredito que seja completamente straight. Ele tem fascínio, tem fascínio demais. Não, ele é casado e adora mulheres e tem imensas mulheres. Tá bem. Mas eu acho que, na verdade, não é bem assim. Porque há um tipo de fascínio quando estás na presença depois de um rapazinho novinho, que ele tem, sempre. Como tem jurado, verdade, como sim. coisa. Que eu, simplesmente, não tem. Não está nem aí. Está nem aí. A sexualidade e a expressão de género são espetáculos. É uma coisa enorme, não é? Não está nem aí, portanto, não há aquela... Percebe-se logo, não é? Eu, no outro dia, disse a um colega meu, não vos vou dizer quem... que é casado e tem uma menina e que tem imenso talento. Eu disse, epá, tu tens uma menina clausurada. Tu és... Tens, ainda não tiveste coragem de experimentar, mas tu és... Foi até complicado, estavam outras pessoas a assistir. Ele teve a apresentar um programa de televisão, ele cola-se aos meninos. Sabes? E as miúdas giras da praia, o gajo de entrevista estava normalmente. Parecia um miúdo qualquer, calções, aquilo, agarra-punha as mãos por cima e por baixo e... E ai, não sei o quê. Ele ficou tão corado. E dizia-me ele, não, mas eu só gosto de mulheres, está bem. Depois daqui a uns anos falamos. Não que isto seja relevante, mas não deixa de ser interessante de observar. E além de John Rivers, Don Rickles, Johnny Carson... Do mundo do humor. Conheci também uma miúda de gira que me pareceu muito inteligente, mas eu não sabia que era tão boa. Quem? No jantar, a Kathy Griffin. Sim. Eu não sabia que ela era tão famosa. É muito herdeira da John Rivers. John Rivers, né? E eram amigas. Acabas de segurar a tocha dela agora. Sim, oficialmente a John Rivers dizia que a odiava, porque ficava com o trabalho todo. Sim, mas... Então... Aliás, ela tem um livro no que o título podia ser meu. I hate everybody, including myself. E realmente eu neste momento odeio toda a gente. Qualquer pessoa que tenha êxito, seja mais pequena coisa, nem que seja... Ah, é o Rosita... Teve a tocar acordeão e ao dia estava cheio. Odeio logo imediatamente. Ai, Maria Ruef tem muita piada. Odeio-a. E, portanto... Ai, o Cândido Bota tem uma linda voz. Quer que ele morra rapidamente. Portanto, eu percebo esse, tenho esse sentimento. E a John Rivers, no documentário dela, está a ver a agenda em branco e está a dizer estas coisas. Estes telefonaram também não quiseram, claro. É a puta da Kathy Griffin que está a fazer tudo. Está a roubar este coisa todo. E ele tem aquele monte de papéis cheios de piadas, sim, etc. Sim, sim. Era uma ética de trabalho inacreditável. É, claro. Mas isso acontece com muitos deles. Sim. Eu cheguei a fazer isso também. A ter assim um arquivo, mais ou menos, de ideias, de piadas. Hoje em dia, quem tem uma relação intensa com os novos meios já não precisa. Se bem que há uma coisa que o papel não substitui, é tão engraçado. Não substitui os scripts desenhados na parede dos filmes. Sim. Corredores inteiros com os desenhos e os gajos olharem para os desenhos e tiram um desenho de um sítio e tentam meter no outro e ficam a olhar a storyboard. Não há nenhuma coisa eletrónica que substitua. Uhum. E eu ainda hoje, para fazer o guião deste programa, tenho bocadinhos pequeninos de papel. Os index na minha secretária. Sim. Faço várias vezes o alinhamento. Olho, ainda tiro um bocadinho de papel para a frente, depois este ainda vai para trás. Depois ainda deixo este fora e substituo e ponho. E é só a partir deste alinhamento orgânico em papel é que depois a coisa passa para o... Porque tu não tens capacidade de fisicamente mover... as coisas eletronicamente como tens físico. O meu programa mais complicado de fazer agora, exato, lembro-me quando fazia o Humor de Perdição, que era um programa muito complicado. Eu chegava a ter as cenas recortadas, espalhadas pelo corredor de azeitão, um corredor mais ou menos comprido, e andava pelo corredor a tirar uma cena do pé da cozinha e a voltar a metê-la ao pé do quarto. E só depois de estar mais ou menos composto é que passava para a versão final. Sim, isso é um método que se usa em os argumentistas de Hollywood têm os index cards, depois vão andando. Até há programas que simulam isso. Opa, mas eu, por exemplo, no Capitão Falcão, eu fiz tudo à mão. Sim. Foi na mesma. Não tive... Tentei fazer digital, mas não é a mesma coisa. Sim, sim. Era uma parede gigante. É pegar nisso. Qual é o impacto físico? Ah, não, há assim coisas que são insubstituídas. É mais fácil quando tem uma coisa visual. Eu não consigo fazer sem... Essa coisa de Joan Rivers odiar toda a gente, eu lembro dela em entrevistas, que dizia que odiava o Peter Cook, o parceiro do cómico do Dudley Moore, que era um monstro, mesmo terrível, e o Dane Cook, que é um stand-up comedian, assim, há uns anos. E ela não tinha qualquer pudor em dizer eu desprezo estas pessoas, são terríveis. Se calhar também tinha acontecido coisas antes, que às vezes é o que acontece. Eu acho que a coisa de Peter Cook vinha claramente com coisas pessoais que aconteceram entre eles. Irritantes. Eu sou sincero, irrita-me um bocadinho o excesso de diplomacia cá em Portugal. Sim. Toda a gente tem muito medo em dizer mal de publicamente. Se não gostares de um espetáculo, se não gostares de alguma coisa. Porque é um meio pequeno. Sim, eu percebo isso, mas não acho que isso seja necessariamente saudável. Sério, eu gosto a John Rivers, quando não gostava alguém dizia. E não me prejudicou a carreira. Quer dizer, ser mulher prejudicou-lhe a carreira. Quando os mercados são muito grandes. Ela teve muita dificuldade em... Sim, continua. Sabes que é mercado. Ela teria sido um Johnny Carson. Sim. Ela com igualdade de género, ela se. Ah, não, mas e se eles depois chatearam-se porque ela apresentou outro talk show. Ela para Fox, exato. E ela supostamente falou com ele. Ele diz que ela não falou com ele. Ela diz que ele falou com ele, ele diz que ela não falou com ele e que portanto nunca mais lhe falou. E eu acho que. Ele sentiu-se traído. Sim, sim. Sim, mas ela disse que falou com ele, não sei. Não, ela ligou-lhe no dia a anunciar que ia assinar o contrato. Ou seja, tirou isso como uma traição. Não, que é um tempo mina, Skype, e o pessoal está todo a morder a língua. O drama é que o meio é pequenino demais, sim. Não é? E é meio pequenino demais, tu não tens espaço para... Ou te tornas num outsider. E não interages com ninguém. E... Eu lembro de haver um crítico de televisão que era odiado, que era o Mário Cristinho. Porque ele não interagia socialmente, ele era coxo, tinha imensas coxo comunista, redes, tinha vários defeitos. E então, ele não se dava com ninguém. Sim. E, portanto, divertia-se. O que acontece agora com o Vasco Lido Valente? Estão fechados na solidão e vingam-se da solidão também, dizendo aquilo que pensam. Mas a maior parte de nós não estamos todos dependentes de tudo, não é? Das empresas, das marcas, das pessoas, das amizades. Há pouco tempo fui ver uma peça. E fiquei... A impressão que eu tenho... Fiquei com a impressão de que o próprio guião não era o que eu achava que era. E, portanto, vale a pena, quando és convidado para o protagonista, perder tempo a pôr defeitos naquilo que tu sentes. Acabaste de ver, depois de saber o esforço e a angústia e o trabalho e o medo económico que está metido na coisa, não vale a pena. E, portanto, o que eu tento é, nunca minto, mas há maneiras de contornar as coisas. Fazes a chamada sanduíche de merda. Sabes como é que é? É deliciosa sanduíche de merda. Duas coisinhas boas e uma merdosa no meio. É tipo, olha pá, gostei muito do cenário. Não, não é isso que é fácil. O texto não estava muito bom, mas a luz... Não. Nem sequer ponho merda na sanduíche. Tento... Fazer uma sanduíche de coisa nenhuma. Ah, ok. Eu como... fui suando a sanduíche de merda. A sanduíche de merda é um ótimo exemplo. Mas não é automática, porque depois que a merda contamina as duas fatias de pão bom. Portanto, depois nem o pão bom serve para equilibrar. Mas... A sanduíche de merda, por mais bom que seja o pão. Eu acho que a sanduíche ideal é uma sanduíche de pão. São duas fatias de pão com uma bela fatia de pão lá dentro. Ninguém fica ofendido. É tu. Mas, agora, quando gosto, depois tento também frisar, francamente, porque eu gosto. E às vezes o gostar não implica eu pessoalmente ter gostado muito. Podem ser coisas que não me falam tanto ao coração, mas eu percebo que são muito boas e, portanto, tenho essa capacidade de fazer essa distinção, não é? Estou-me a lembrar de Joan Rivers, há um filme que ela escreveu que se chama The Girl Least Likely ou Most Likely, que é com a Stoker Channing, é um filme televisivo que ela escreveu sobre uma miúda que é uma espécie de patinho feio, com quem toda a gente goza, com quem toda a gente, diz mal na faculdade. Depois ela tem um desastre, faz uma plástica e toda a gente passa a adorá-la, e ela decide vingar-se de toda a gente e mata todas as pessoas que lhe fizeram mal. E isto é uma coisa que a Joan Rivers escreveu nos anos 70, com o Ed Asner, que é o polícia que vai atrás dela, depois acaba por se casar com ela. E eu acho que isso virá também dessa coisa de toda a gente, sei lá, a pôr de lado, etc. Mas é essa coisa de ser difícil. E também era uma pessoa que vivia para o momento. Ela vivia sempre on the edge. Aquele apartamento dela era inacreditável. Sim, eu vi neste documentário. Não me lembro o nome do documentário, como é que se chama? Não interessa, depois mesmo. É um bom nome, mas... Tem um ótimo nome. É mesmo um nome sonante e bom e que faz sentido ali. Já não me lembro, sinceramente. John Rivers, tipo... E ela, quando perguntam-me porque é que ela vive naquela casa, ela diz assim, porque é que ela trabalha tanto? Ela trabalhava loucuras. Sim, sim, era uma casa correta, uma casa boa. É uma casa inacreditável. Era 1500 metros quadrados virados para o Central Park, num palacete, o antigo salão de festas do palacete era a sala dela, com o pé direito de 7 metros, 8 metros, ou 12 metros, enorme. E ela diz o seguinte, eu podia trabalhar menos e estar como agora com os meus colegas, num T2 em Saó, com a mantinha por cima da manta a ver televisão. Mas eu gosto de viver assim e, portanto, não tenho outro remédio. E eu vejo muito nisso, não é? Porque eu também trabalho muito, precisamente para poder ir a Nova Iorque e ficar no meu hotel e andar em primeira. E aquelas coisas, percebes? Só isso é que só assim. Se não, ok, a pessoa vende tudo, aluga um apartamento no castelo, um T0, e vai ser hippie para qualquer sítio. Mas eu não nasci para isso. Deste puto que não nasci. Eu já quando era, dávamos explicações, eram todos, meus, dávamos explicações, 40 escudos à hora e tal, cabelos compridos, e eu já andava com calças à boca de sino, coisa de angorá, dava 8 explicações por dia e levava 80 escudos. E um ano depois comprei uma Alfa Romeo com o dinheiro das explicações. Portanto, eu nasci para ser John Rivers. Correu para o meu primário. Agora, dinheiro nunca tenho, porque a minha vida económica é um caos. E coisas que queres fazer, que sintas que ainda não fizeste? Não tenho assim muitas, sabes? Mas nada, absolutamente nada. Não, era, no fundo, para mim, a grande vitória é manter o status quo, não é? Saúde mental. Não há assim nenhum projeto. Estou criativamente, fazes uma coisa completamente. Não. Tipo, não? Não há assim nada. Não esteja ligado a dinheiro. Não há nenhum Moby Dick. Não. Não? Nada. De maneira nenhuma. Não, mas, o meu projeto é mesmo aproveitar este status quo o mais possível. A mãe viver saudável, fazer o programa bem, ter trabalho, viver num sítio giro, ter saúde, pessoas queridas à minha volta. É mesmo... Odiar. Não tenho agora a ver-se um dia. Ai, que pena, porque se calhar se eu tivesse o sonho de fazer um grande filme, realizar um grande filme, tenho uma relação maravilhosa com o cinema, com a escrita, com as câmaras. Nasci filho de um cineasta amador que montava calhas e tinha uma Pai Arbolex insonorizada para filmar o ano do meu primeiro aniversário, não é? Portanto, eu tenho um traveling durante o meu. Eu apanhar um Gold Dance e um traveling com as luzes com luzes indiretas para o teto, era um luxo. Portanto, eu tenho o cinema dentro de mim. Epá, mas não tenho. Jamais nunca... teria pachorra para estar a montar um projeto e a aturar atores. Mas nenhuma das experiências em cinema e em telefilmes é. Não. Fiz umas coisas que gostei muito. Tipo cinema, quando no princípio da SIC realizei uns telefilmes que nós fizemos muito giro. Um com o Diácono, outro com o Serafim. E essa experiência gostei, mas depois também não teve continuação e ficámos por aí. Mas não gostaste de... Gostei, mas é um bocado como o Cunilingus, não é? Faz uma vez, está feito. Não é preciso estar sempre a fazer. Não, faz uma vez e pronto, já sabe como é que é. Não é? Está todas as semanas a fazer. Eu discordo completamente. Não, isto é a tese do Diácono Remédio. Faz-se uma vez, está feito, não é preciso estar sempre a fazer. E nós dizemos isto na brincadeira muitas vezes. Portanto, não tenho assim... Se calhar se vivesse num país mais... onde as coisas acontecem mais fluentemente, talvez, não sei. E uma coisa dramática? Não, eu não tenho. Posto uma coisa diametricamente oposta. Tenho um drama terrível. A comédia está sempre a espreitar no drama. Sempre a espreitar. Está sempre a ver a versão divertida e desconstruída da parte séria. Eu estou a dizer, por exemplo, agora um dos filmes de terror sérios, dramáticos, mais importantes deste ano é realizado pelo Jordan Peele, pelo Key and Peele, não sei se conhece, é uma série americana de skates, é muito boa. Não. Key and Peele. E ele veio do nada, como realizador, surpreendeu toda a gente, com um gajo de skates, ator de skates. Escreveu e realizou um filme, mas isso há muito. Muito bom. Mas isso há muito, tens de ter isso dentro de ti. Como tem? A Maria tem isso. A Maria tem lá dentro uma dramática. O Senhor dizia: cuidado com a comédia, porque um drama é apenas uma comédia que corre mal. Sim. Então, e o filme do Manchester by the Sea? É um filme cheio de piadas. Não se pode dizer exatamente. Sim. O comediante faz tudo. Claro. Não tem que ser surpreendente. Surpreendente é ao contrário. Não, ao contrário é quase mesmo. Chegares ao final da ironia, tens que ter muita noção da acidez, do drama, de trás. O que não falta para isso são atores sérios. Sim. A fazer uma gracinha. Sim. Fazer um sotaquezinho. Que é para ter piada. É uma coisa fatal, não é? É verdade, isso não funciona no louco. Não. Algumas das minhas comédias favoritas são comédias não intencionais. Fazer rir é muito difícil. Vou fazer chorar a acertar uma escola, não é? Comédias não intencionais, ou? Exatamente. Fazer rir é que é difícil. Para fazer chorar, basta contar uma cebola. Eu gostei dele muito indignado a discordar da tese de Cunilinhos. Ficaste muito indignado. A minha vida assenta fortemente no Cunilinhos. Eu sou ateu, não tenho religião, por isso tem que ter alguma, tem que adorar alguma coisa. Não, o sexo oral em geral é uma dádiva dos deuses. Mas cuidado com o papiloma do não sei o que, não sei o que mais, que o pobre do. De Michael Davis, coitadinho. O Michael Davis. Michael Douglas, coitado, pá. Aquela coisa que ele disse. Não sei, só na América, no em Portugal não há disso. Sinceramente, se tiver que escolher uma maneira de morrer. Também. Lá arrumar no Beto Grão. Está no top 10 as piores. Outra coisa que eu vejo recorrentemente, do Herman Zap. Eu não sei, de há uns meses para cá, eu fiquei empancado nesse de notárias e manias, especialmente o do Joy Cardoso, porque Joy Cardoso continua a ser aquele grande nome. É a Noite dos Maus Fígados, aquela paródia da Noite de Má Língua, Herman Zap, que eu acho que a Maria fazia de Rita Blanco. Eu lembro-me de ser miúdo e ver a Noite de Má Língua e aquilo parecer uma paródia perfeita, que era só, eles riam-se só de piada, de as coisas mais básicas. Estou sempre a ver isso. Que tu trabalhaste com o Miguel Esteves Cardoso, escreveu para ti, escreveu para... Sim, o Miguel era um caso muito original. O Miguel servia de meu catalisador. Ele verdadeiramente não... Muito do que ele escrevia eu tinha de readaptar, porque eram coisas muito específicas. Mas tivemos uma fase muito gira. Ele depois mudou-se, teve... As filhas começaram a ficar crescidas... De ter filhos implica sempre uma perda da autonomia e daquela arrogância de quem acha que nunca nada me vai acontecer. Podem acontecer coisas à família também. Foi para o Independente, para o jornalismo, e nós perdemos a ligação. Mas tivemos uma fase muito gira, muito íntima e muito profícua. Ele era uma criatura muito fora. E aliás, o único episódio da Noite de Má Língua que está completo no YouTube é contigo. Uma vez que lá foste, e basicamente aquilo tornou-se o programa do Herman. Basicamente eles estavam deliciados com aquilo. E calculo que tenha sido depois dessa paródia, que não é propriamente... Pode ter sido um intercâmbio na altura. Sim, pode ter sido depois, sim. Que não, era, não é propriamente muito, muito abonatória para o programa em si. É verdade. É uma fase muito gira. Eu... Como é que é verdade? Há bocado disse que o meu auge absoluto de vida foi aos 40 anos. Sim. E a única coisa que eu tenho pena é de que nós, quando estamos a viver essas fases, não sabemos. Não há nenhuma entidade divina que nos apareça à meia-noite e nos diga: olha, é para te explicar que isto está a acontecer, nunca vai ser melhor que isto. Portanto, aproveita bem cada segundo, cada momento. Mas lá está, a pessoa está sempre a sonhar com o futuro e com coisas e com projetos, não tem tempo nunca para parar parar no presente e absorver o muito que está a gozar. E essa fase toda ela é muito gira e muito blasé, porque eu estava numa, não tinha concorrência, estava numa fase em que era o centro do mundo. Lembro um dia, alguém foi a uma recepção no Palácio da Ajuda e havia dois grandes focos, que era o Mário Soares, que era uma realeza fantástica, e eu. A recepção estava dividida em dois grandes polos de interesse. E ainda por cima, alguém que, sei lá, um político e alguém que nunca, sei lá, nunca revelou a cor política ou sim, sempre com opiniões, mas... Era uma, estava na, uma personagem, as pessoas têm sempre necessidade de ter a personagem claro. No momento, não é? Uma espécie de Cristina Ferreira, que para muitos agora é a deusa da comunicação. A imagem que havia à frente do avião da SATA, que durante uns tempos se vai chamar Cristina. Isso é uma coisa... Mas eu sei, eu perguntava, o que é que achas disto? Já por sempre o mesmo, coisas do género. Claro. Não sei, são fases que as pessoas têm. Não, mas essa coisa especificamente de depois cruzar-se, alguém se cruzar com as pessoas que teve a parodiar. Se nunca houve... Há bocado estávamos a falar do Marco Paulo, aquela paródia não muito, também não muito abonatória daquelas entrevistas, que são muito... Há um vídeo no YouTube que ela apresenta uma banda dos anos 90, que era o Hot Stuff. Tinha um vocalista brasileiro e cantava um pop marinheiro. Eu acho que eles foram ao Parabéns também. Cantar essa música que também está no YouTube, essa coisa. E ele diz, agora vamos ouvir os Hot Stuff, que em português é muito quente. E ele faz mesmo assim com o braço, o punho cerrado e faz assim. Alguém ensinou, não é? Ele sempre te moderno. E ele diz, muito quente. E portanto, eu acho que... Que é ter visto alguns, eu tenho dois amores na RB Memória, porque eu não me lembro disso quando estava a crescer. Vê-se depois o paralelismo. Eu percebo perfeitamente aquilo. Havia imensa gente fica muito zangada contigo, mas depois não assume pela frente, mas ficam à espera de se poder vingar um dia. Eu, quando andava na escola alemã, a minha pièce de resistência era imitar os professores do Natal. Sim. E coisa que eu fazia muito bem, porque apanhava os podres deles todos. E nós tínhamos um professor de ginástica que não usava cuecas debaixo do calção e que estava sempre a puxar os calções para cima, que era casado com uma professora de inglês. Basicamente, viemos depois, muito tempo depois, a perceber que ele puxava muito os calções para cima para ver se estimulava algum dos alunos. E mais, eventualmente um ou outro que fosse estimulável seria depois papável numa futura ocasião. Portanto era uma espécie de... era uma espécie de pavão. É assim, estou aqui, portanto vejam lá se tem alguma coisa, se querem, depois eu estou ali no gabinete. Claro. Coisa que depois vai acontecer com... Eu do alto da minha eu era muito ingênuo, até muito tarde muito ingênuo, portanto aquilo para mim era só o senhor que fazia coisas e mostrava as pernas. Claro que se eu soubesse, teria-me, durante a minha imitação, teria arranjado de uma maneira não muito óbvia, mas como eu não sabia de quem é que se tratava, imitava o gajo precisamente, pondo uns calções e fazendo igual a ele, o que provocava as mais profundas gargalhadas e lágrimas. Um grande fã disso era ele próprio. Adorou, e veio um dia, tive de fazer de propósito para ele ver, e ele chorou a rir, ele e a esposa, a Frau Ewald, que era professora de inglês. E quando ele saiu dali, saiu para ver se me conseguia chumbar. Quase conseguiu, em conluio com o seu grande amigo, professor de matemática, Dr. Gross, para me pregar uma lição do mal que eu lhe andava a fazer. Isto é o paradigma para tudo o resto. Há uma figura do humor que caricaturou uma personagem da política quando foi a história do aborto, a lei do aborto. E a pessoa da política, quando viu, não vou dizer nomes, portanto agora vocês metem lá quem quiser. A pessoa da política, quando viu, terá dito, este tipo é um pulha. Ficou lixado com aquilo. doente, a ponto de matar o humorista, com o qual apareceu semanas depois abraçado a fazer um programa sobre não sei o quê. Sim. E a dizer as melhores coisas. Esta é a realidade. Não quer dizer que ele se pudesse, não se tivesse vingado de outra maneira. Claro. Foi o Badró e o Américo Tomás. Exatamente. E eu tenho a noção que, no meu caso, aconteceram várias coisas do género. No outro dia perdi uma campanha de publicidade para uma grande empresa e alguém me veio dizer que a administradora não me suporta e vetou a minha presença por causa de uma piada que eu disse em 94 sobre o marido. Era o marido secretário de Estado. Mas isso é o estilo português. Eu já tive esta conversa com o Rodrigo várias vezes, que é, eu nunca tive uma má reunião. Uma reunião que corresse mal. Que eu saísse a achar que não ia conseguir um projeto, ou não ia conseguir um trabalho. É sempre tudo sim, e é sempre tudo sorriso, e corre sempre tudo muito bem. Não que ninguém me tratou mal, cara a cara. Por isso é que eu tenho aquele problema com a diplomacia, ou com o excesso de diplomacia aqui em Portugal. Porque, um pouco tempo que eu tive em reuniões na Alemanha e em Los Angeles, diziam-me na cara e tratavam-me mal na cara se fosse possível. Mas cá não, nunca. Mas depois por trás fazem uma nova. Não, completamente. Por trás, imensas vezes. Mas na cara não, sinto sempre. E nos primeiros anos achava, tipo, ah, isso deve ser muito bom, isto está a correr muito bem. Não, mas se calhar dessa piada em 94 nem sequer te lembras. Não, não sei quem é o homem. Não sei sequer quem é o homem. Era muito, pronto, era uma referência da altura. Já alguma vez alguém na cara tratou mesmo diretamente na cara numa reunião disso, olha, eu acho que és uma merda, tu não devias estar aqui, sai daqui já. Não, sabe, acontece com algumas pessoas simples, dá vontade de rir. Ainda há bocadinho falava ali numa coisa de chorar a rir. Foi um agente artístico que me disse assim. Pediu desconto, se eu em vez do octeto levava ao quarteto, fazia desconto, depois pedia sozinho. E quando finalmente chegámos à cor, ele disse: ah, que bom, assim já temos dinheiro para vir a Marisa. Portanto, há muitas coisas deste género, mas são involuntárias. Involuntárias. Mas aí acredito que haja mais. Ou por falta de. Ou por pessoas que são. Mestres, não são mestres na arte de diplomacia e depois deixam cair as informações, mas não é pelas razões certas, não é? Sim, estou a dizer mesmo alguém diretamente mau onda, ou que seja honesto com a sua mau onda. Pois já me pode ter acontecido algumas vezes, mas não muitas, eu sei o que é que quer dizer. Nunca ninguém tem coragem de dizer. Isso nunca me aconteceu, é só isso, nunca me aconteceu. Também eu acho que foi. E qualquer decisão que tu tomes, eu hoje, por exemplo, tenho uma decisão. Deu uma nega que eu sei que vai ter consequências, epá, mas há alturas em que o teu amor próprio e dei a nega com as razões certas, falando, há alturas em que tens de avaliar se o teu amor próprio compensa o preço que vais ter de pagar por isso. O preço paga sempre, não é? E portanto, na maior parte das vezes é mais prudente, não direi engolir sapos, mas guardaram por dentro de silêncio. Até porque depois as coisas nem sempre são aquilo que tu achas que são. Eu tenho uma reação que acontece comigo muito gira. É para ir? Não, vamos fechar isto. Sim. Muito bem. Para finalizar, vamos contar esta que é giríssima. Eu sou o tipo de gajo que hoje em dia chega a um hotel de 5 estrelas. Imagina, aconteceu-me no Porto. Ótimo hotel de 5 estrelas. Onde eu não costumo ficar, eu fico sempre no Sheraton, mas no Sheraton havia obras e havia coisas, e eu fiquei noutro. Quando eu chego ao hotel, o recepcionista, com um aspecto, que eu estava no hotel de 5 estrelas, a primeira coisa que me diz é: olha, este, estás aqui? Não. Portanto, eu deveria reagir a isto, não era? Mas habituei-me a não reagir. Porque a segunda reação dele foi: mas olha que isto é um hotel de 5 estrelas, isto é muito bom. E eu aguentei uma terceira vez. E a terceira vez o homem implodiu, foi chamar as coisas todas e foi buscar coisas para dar autógrafos aos filhos. Estava profundamente emocionado de lá estar. E fizeram-me um upgrade para a suíte presidencial do hotel, onde ele próprio me foi levar. É uma maneira atabalhoada de reagir ao choque. E cada vez me acontece isto mais. Essa não estava. No outro dia, um gajo. A Vila do Conde, agora. Uma mãe com um filho. Miúdo giro, novo, bom aspecto. Eu adoro ver gente nova nos meus espetáculos. Não é? Essa que tinha sido há 5 anos? Não, outra. Sim. A mesma? Essa? Não. Não, não, não. Ah, ah, não, não. Ok. Não, mas também, também passava por 5 anos, porque eu tinha lá estado há 5 anos. E eu olhei para o miúdo, eu disse-lhe, também que idade é que tens agora? Tenho 16. Então tinhas 11 quando eu cá tive. É. E da próxima vez que cá estou, se calhar vou estar a empurrar a cadeira de rodas. Pois é. Ele queria dizer qualquer coisa gira e divertida. O miúdo adorava-me de tal maneira que abriu uma mochila e tirou tudo o que eu tenho. DVDs, livros de anedotas, coisas que compraram no LX. Então disse uma probabilidade. Para ser giro, disse a pior coisa que se pode dizer a alguém. Não é? E agora quando viaja já estás tão velho que se calhar tens de dizer porque era cadeira de rodas. Que era para ser giro. Portanto, eu não reagi e fiquei... E logo a seguir estava a tirar da mochila milhões de coisas para assinar. É isso, habituei-me. Ok, pronto. Muito obrigado. Foi um prazer. Até à próxima e bom, bom resto de programa de gravação.